não se controla, deixa a droga me consumir. Se toda a volta ressecada, a merda do crack da minha mente não sai. Se toda a volta ressecada, a merda do crack da minha mente não sai. Lá vai mais um, otário do bairro onde moro. Lá vai mais um, viciado, preparando seu próprio velório. Mais um inconformado, suicida, escravo do diabo, cliente da farinha. Naquele tipo eu me vi há uns 6 anos atrás. Jovem pobre, o alvo fácil, até demais. No bairro pobre eu tô ligado, é assim mesmo. O dinheiro é o sonho, cocaína é o pesadelo. Fudeu, mano, junta tudo isso e cria um louco pronto pra se destruir pouco a pouco. É foda, a droga não resolve seu problema, meu chapa. Tipo um bilhete da cena acumulada. Que cena, mais deprimente. Quando minha mãe me viu louco até os dentes, ali eu percebi que perdi o valor. Só pelo jeito de desgosto que ela me olhou. Não foi pra isso que ela trabalhou tanto. Não, não foi pra isso que meu pai morreu vindo do trampo. Eu me toquei e hoje eu tô ligado. Agora eu conheço a estratégia do diabo. Demorou pra perceber, mas eu tô legal. Eu sei que outro erro meu pode ser fatal. Porque parei, muita gente discrimina. A maioria diz que foi uma vitória minha. Muita gente te empurra para esse caminho, mas pra sair você descobre que está sozinho. Desde pequeno, o maior sonho da minha vida sempre foi o de ser rei do crack e cocaína. Andar armado e muito louco o dia inteiro. Andar de carro, ter mulher e muito dinheiro. Ilusão de mais um garoto pobre, incentivado a conhecer a própria morte, mas aí não se controla, deixa a droga me consumir. Tento me esconder, mas não consigo. Drogas, aí, seu futuro assassino. Tento me esconder, mas não consigo. Mas aí, eu tô fora, não sou escravo da farinha. Não se controla, deixa a droga me consumir. Drogas, aí, seu futuro assassino. Tento me esconder, mas não consigo. Sinceramente eu não acredito no que vejo. A pivetada se seduz pelo desejo de ver o efeito que a cocaína faz, da dependência que o crack te traz. Quando é novidade, porra, é o mó barato. Passado uns 2 anos, fudeu, cê tá acabado. Se torna uma doença ambulante, cliente preferencial de um traficante. E todo mundo vai achar, não tem mais jeito. Vai morrer sozinho e sem respeito. Eu sei, não é isso que você quer. Mas só depende de você se você quiser. Não espere um truta seu morrer de overdose pra tirar a conclusão da sua própria morte. E a boca seca, a falta de ar, a vista escura e o mundo próximo a desabar. A sociedade agradecendo ao diabo por isso, e a sua mãe chorando ao te ver lá. É difícil recebendo o que eu falei. Deu pra notar que eu não quero o mal de ninguém. Tem tanta coisa boa pra se aproveitar, tem. Tem muito tipo aí querendo te apertar, tem. Sinceramente eu não acredito no que vejo. Um irmão matando o outro pelo dinheiro, mas aí não se controla, deixa a droga me consumir. Tento me esconder, mas não consigo. Drogas, aí, seu futuro assassino. Tento me esconder, mas não consigo. Eu tô fora, não sou escravo da farinha. Não se controla, deixa a droga me consumir. Drogas, aí, seu futuro assassino. Tento me esconder, mas não consigo. Uma par de mano que comigo eu vi crescer. Eu vi no pó e na fumaça desaparecer. Quem usa sabe, tá ligado que isso não é vida. Eu já usei, já me fudi, também fui uma vítima. Perdi a confiança da família inteira. Só vivia muito louco e envolvido em treta. Os mano que sobreviveu tá no fim da vida. Mais de 10 anos investindo em cocaína. Perderam um pouco que tinha. Outros nem sequer conseguiram o que queria. Perdeu família, perdeu a própria consciência. Virou destaque no jornal, rei da violência. Porra, não é isso que eu queria ver. Mas isso serve de conselho pra você. Pra minha mãe eu nunca mais vou dar preocupação. Pois quando eu precisei só ela me estendeu a mão. Aí irmão, seu futuro assassino. Bem sempre bem falante, sempre bem vestido. com cordão de ouro, os panos muito louco, te convence a cheirar como fez comigo com os outros. Mas no leito do hospital ele não vai estar, só a sua mãe quem vai chorar. Cuidado pra não se fuder no erro seu, pense bem no que eu falei, porque eu tento me esconder, mas não consigo, não consigo. Não se controla, deixa a droga me consumir. Drogas, aí, seu futuro assassino. Tento me esconder, mas não consigo, não consigo. Eu tô fora, não sou escravo da farinha. Não se controla, deixa a droga me consumir. Drogas, aí, seu futuro assassino. Tento me esconder, mas não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo.